Torre, bom dia. É o TAN 3601, assiste a informação Delta. Quanto possível, cópia São Paulo, Congonhas. TAN 3601, ajuste no 016, pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado, Salvador, São Paulo, via Pesulu 16, nível de voo 360. Saída da El Leda, após Leda, direto Bridge, onde intercepta a aerovia. Após, prossegue conforme a rota. Decola pista 10, primeira curva direita, transponder 5433 e o controle de Salvador 120, decimal 8. 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, Apesulu 16, nível 360. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. O transponder é o 5433 e o controle 1208. Correto, chame pronto, TAN 3601. 3601. 15 Tango, contato radar vigilância, voe direto Duna, pista para 3000, ajuste 9096. 3000, aprove Duna. Salvador, bom dia, 3601, não puxa estacionamento na posição número 9. Bom dia, TAM 3601, está autorizado push e acionamento no 09, chame para o táxi. Autorizado, chamar a táxi. Whisky Yankee Tango, desça para 2 mil pés, que negava no 096, autorizado a final LS. Pelo Vago, Balvinha, pelo Vago, o Aboasco, o Campana, bastante para Balvinha. Da 3601, tem 118, 4 horas até na Galeão para o táxi. 118, 4 horas e Galeão, tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro 10, 16, chame pronto para a decolagem, então 3601. Autorizado, semana pronta, 3601.